Sofia, pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia, pra que rimar? Ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia. Forever amor, a quantos você pertencia? Não vou me preocupar em ver seu caso, não é de ver pra crer, tá na cara. Pra que rimar, amor e dor? Pra que rimar?